o que nós vimos aqui ao longo destes dias aqui, se o que está aqui nessa recomendação se cumpriu ou não se cumpriu, o que é que temos que melhorar, se há um elemento novo que vamos colocar e vamos recomendar ao governo, à sociedade civil, como a ETA, a ATT, o que é que tem que ser feito, e também recomendar à comunidade qual é o papel da comunidade, recomendar aos organismos internacionais qual é o seu papel também. Então, será que alguma coisa melhorou nas recomendações passadas? Está aqui escrito as recomendações passadas. O que é que nós ouvimos aqui? Se melhorou, está aqui. Então temos que devolver aí isso. Está aqui, está tudo. Vou passar até que ler aquela. Está tudo aqui. Recomendação do governo, recomendação à comunidade internacional, à comunidade, etc. Comparado com aquilo que nós ouvimos aqui ao longo do... Depois vamos apetrechar de novo, se há necessidade. Sim. Acelera, não é? Pode. Ok. Recomendações ao governo. O governo deve facilitar o acesso dos cidadãos à terra sem olhar as suas opções políticas, religiosas ou culturais. Deve colaborar com as organizações da sociedade civil para ajudar as comunidades no acesso à terra. Essa é a recomendação ao governo. Recomendações às organizações da sociedade civil. As organizações da sociedade... Não, espera. Tu, como leu as recomendações para o governo... Trabalhamos em trabalhar. Trabalho. Sim, ok. Sim, cada um já tem um ano para dizer. Alguém quer ter alguma coisa para... Essa é a ideia. A ideia é uma... Faz um ano aí. Sim. Faz um ano. Porque faz aquilo que nós falamos agora. Porque pode-se dizer que o governo facilita acesso à terra. Mas se o governo não tem pressão, não tem algo concreto que lhe obriga, não é? Ele fica assim, vai dizer que não houve ninguém para me solicitar. Enquanto ele tem alguém solicitar, mas alega o quê? O povo não está vivo. Não é? Ali documentos, você pode colocar um documento, 6 meses depois dá uma pessoa a negar que não recebemos. Mas com o protocolo na mão. Então, significa que essa questão que levantamos agora, quem já está em posse de uma parte da terra, em qualquer sítio, que seja já reconhecido, é que se o governo quer aquela parte da terra, que seja com indemnização digno, não é? Digna, ou se for um pagamento ou uma deslocação, que seja deslocação digna, é onde que vamos se sentir obrigados para legalizar cada um. Agora, quem quer solicitar agora, que não tem nada, esse mais é um ponto que vamos colocar na mesa, de uma maneira qualquer. Vamos a ver. Para a gente não fugir do nosso tema, porque o nosso tema é acesso à terra e habitação. Quem precisa. Terra para a construção dirigida. Para a construção dirigida. Quem precisa de aceder a um terreno para uma construção dirigida é o cidadão que não tem. É diferente de um cidadão que já tem, que quer a legalização. Mas o nosso tema é o acesso à terra para a autoconstrução do gênero. E para a autoconstrução do gênero. Então vamos. Não, para a autoconstrução dirigida. Então, as duas perguntas. Estamos em casa. Primeiro ponto. Primeiro ponto é para o cidadão que não tem a terra e que vai solicitar ao governo ou na administração do Estado para que lhe conceda o espaço. É mesmo isso? Sim, sim. Além disso, esse ponto é, desculpe-me, eu estou vendo o meu ver, a minha opinião que está a ser seguinte. Se esse caso para ser aprovado tinha muito a majoritária, essa lei para ser aprovada foi aprovada porque a majoritária, alguns partidos aí negaram aquele que tinha um interesse. E tem, todo momento vai nos complicar sempre. Primeira coisa é ser, estamos escutando, para eu ir legalizar o meu espaço, é que nós estamos escutando, estou a ocupar, tem licença, está a custar pelo menos 500 mil, é? 500 mil, quanto tempo? Posso dizer, 5 mil dólares. Eu tenho ou não tenho? Eu que pertenço como desculpa. Ele que vem, me encontrou no espaço. Tipo alguém, ele que quer ele que quer entrar comigo pelo diálogo. Não, nós estamos a falar. Não estamos a falar, de acesso. Se pudesse... As comunidades têm direito à terra. E até o indivíduo de cada comunidade, quer dizer, aldeia rural, é propriedade de Deus. É ali onde está gratidão. Não, agora, se um cidadão sai lá sozinho e vai tratar papel de documento sozinho para uma quinta, uma fazenda, não é que não é. Mesmo você vive na aldeia e vai tratar um documento seu pessoal, a situação já é diferente. Mas se for uma comunidade, onde se trata a comunidade, são aldeias. Gonçalva e sua população nasceram lá, cresceram lá, e chamam-se comunidade. Estas estão isentas de taxas, não pagam taxas. Não pagam nem. Eu se trato de um projeto, por exemplo. Um projeto, por exemplo, uma cooperativa da comunidade. Um projeto da comunidade. Eu, exemplo, vou ali no Cifeso, Solda, vamos fazer um projeto para essa aldeia. Onde o terreno é ali? Pronto. O terreno é ali, pronto. A política, faço o projeto, levo a administração. Este projeto está isento. Da comunidade. É isso. Porque a tal comunidade já está na lei. Está na lei. Que eles têm direito da terra onde nasceram e cresceram. Ok. É isso. Alguém aqui já terá dito alguma coisa importante. Falou da aplicabilidade da lei, da aplicabilidade efetiva da lei. Eu penso que isso seria a solução para a recomendação ao governo. Para além disso, a eliminar a burocracia, aquela envolta e tudo mais. Eu penso que isso é uma solução para por isso. Mas como é que não terminei. Se cada um de nós que tomar a palavra ficar muito tempo a propor, a política de uso. Olha, a palavra há tanto tempo. Há quem está sendo repetitivo, há quem pede que tem direito. Alguém mais tem uma ideia? A mãe, por favor. Eu tenho uma ideia. Opa, a mãe. Senhor moderador, dá-me a resposta. Já que os colegas aumentam a opinião dos outros, isto acontece que um colega apresenta uma determinada ideia, estamos a combater aquela mesma ideia. Seria bom respeitar a opinião de cada um. Essa política de mais por favor, vamos ouvir a mãe. É, senhor, temos a política. Muito bem, mas entendo uma coisa, há uma situação. Nós não vamos conseguir mudar a lei agora. Nós temos que aproveitar as coisas boas que estão na lei para exigir dela ser lida sua responsabilidade para exigir o Estado do cumprimento da lei. A questão de que a lei foi feita pela minoria ou pela maioria, aqui agora não se enquadra. Se enquadra aqui, percebemos que está na lei que é importante no Brasil. E nós pegarmos isto como alavanca para podermos exigir até direito para que seja garantido o nosso direito. Assim, está bem claro. Vamos ouvir a mãe. Sim, não, mãe. Primeiro, entende? Ok. Pedi primeiro. Sim, sim. Eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro é que me sinto como ultrapassada pelas palavras do tio Adriano. E por outro, o primeiro ponto que se fez na leitura aí, essa já é a recomendação passada. Minha opinião pessoal, é os pais que estão nos ajudando, eu, esse homem, tá? Reforçar naquilo que já recomendamos há duas ou três vezes. Sei que alguém acha que deve aumentar, vamos respeitar pelo menos o que já está escrito há bastante tempo, tirando apenas estas que estão no primeiro ponto. Com a existência desta comissão, pelo menos eu já notei uma mudança, alguma coisa mudou, porque se não mudasse nada, eu acreditava que também eles não mudavam os governantes nos municípios. O município da Bela tiraram-lhe a senhora porque o abuso estava a ser demais. Cacuaco também, ide. Viana também, ide. Logo, são frutos da nossa recomendação com a ajuda dessa comissão. É ou não é? Esta é a minha opinião. Reforçar. Olha essa pantera aí. Apontou. Escrever esse detalhe. Você vai apontar nesse processo. Você aponta qual é a ideia. O que a mãe queria? A mãe queria que reforcemos a recomendada que havíamos já recomendado. Mas em contrapartida também ele fez uma avaliação de que houve um resultado na primeira recomendação. Porque o resultado da primeira recomendação foi de muita pressão, tanto abuso de autoridade, que criou a mudança de administração. Sim, sim. Isso não é uma avaliação já do que foi feito. Ok. Sim, mãe. Sim. Agora, mais boa coisa. Aqui estou mesmo, não sei, só vou repetir. Acesso à terra para o autoconstrução dirigida. Okay. A minha opinião é a seguinte. Se às vezes que complica o nosso governo é aquelas construções que nós fizemos nos campos, de casa ali, casa ali, casa ali. Então, eu sugeria o seguinte: o governo ceder-nos máquinas para reabrirmos as estradas, para não fazermos coisas com salada. Ok. Você pressupõe dizer que o governo deveria definir desenhos urbanísticos para cada área, para as pessoas terem uma construção padrão. Exato. Porque, com padrões. Sim. Porque nem todo cidadão angolano dispõe-se daquele valor alto para comprar uma casa no Quilamba, nem tampouco nos amo a quem não tem esta casa. Mas, se eu for proprietária do meu campo, que a administração, o governo em si, excede máquinas para a reabertura das estradas nos campos, eu, talvez, nós todos angolanos, teríamos a nossa casa própria, porque ontem houve um tema que vinha também da casa própria para o angolano. Então, quando você fala em casa própria, talvez sou eu a custear essas despesas da minha casa própria. Já não vou depender do governo. Mas isto não é nos bairros do Kazenga, Samizanga, é mesmo lá no campo por onde nós vivemos. Muito obrigada. Então a ideia é ser... entrar lá à toa sem aquele que faz limpeza. Rito. Então é só tem rituais próprios. Mesmo gritar os baixos como vocês não podem entrar na tua sem rebotear. Baixa lá dentro também. Ó. Agora. A própria parte. Desculpa, esse vosso. Cultura. É. Ele tem que pôr e colhe bem. Não, não, nada. Da zona. É o Banza aí. Yeah. No mais velho ali põe. E Colibengo, é a cooperativa. Cooperativa, e Colibengo, Banzaieto, cooperativa Banzaieto, Banzaieto e Colibengo. Mas, o que é que melhorou, o que é que piorou? Lista? Parece que só estão de coisas. Eu tenho a lista? Não falo da DDAB, participante. Sou da DDAB. É participante de qual comunidade? Somos convidados a participar. Somos da DDAB. Ah, da DDAB. Como se chama? Benjamin Papseco. Vim com João Domingos. Ah, estão no João Domingos. Estão no João Domingos. Está dentro? Está dentro. Na verdade, esses que nós estamos a tratar, vamos publicar também no nosso website da DDAB. Então, para maior divulgação daquilo que está a ser feito. Tá, tá. O grupo da agricultura, do governo, ele é o terreno, as demarcações. Cooperativa, a partir daqui é o vosso elemento, daqui não pertence mais. É aí onde o governo pode chegar. A cooperativa tal terminou no limite da margem tal. A outra margem está livre, não tem como pegar. Praticamente a falta de marcações, só chegou. Ok, outra questão. Falta de marcações das terras comunitárias tem dificultado a proteção das mesmas. Mas mesmo quando há demarcações, mesmo autoridades respeitam as declarações, chega a um pouco de proteção. É muita tradição isso. Lá nos fundos, as pessoas plantarem árvores, não são civis. É muito tradicional, não se faz depois. Nós estamos plantas de mármore, as nossas terras, temos os nossos direitos populares ou tradicionais. Mas por desrespeito ou por apoio das autoridades, que é o que eu acho que tem feito, muitas vezes Porque constante como estudar a documentação. Dizia passar em essa parede, já passar no edital. Aquilo sai, dá um prazo de 15 dias. Tem que confirma que tem problema no limite onde o limitou. Se aqui tem pertence a alguém, então vem declarar. Passando o prazo. Daquele sabe, não há mais, mesmo o Estado não pode mexer. Isso é que está mas isso é que está faltando sendo assim. Agricultura. Desculpa, só tem que ser uma constatação. Não sei se depois poderá ir nas recomendações, porque ele falou que era a necessidade a necessidade das instituições públicas ou administração sempre que tiverem a necessidade de expropriação de terra das comunidades deverão notificá-lo, dialogar postas, não é? Deve ser no sentido de nós não sermos excluídos, quer na hora que está a se elaborar o status quo, né? Na sua implementação. Porque isso é que tem feito, é que tem feito acontecer, porque muitos planos são feitos, não sejam realísticas de acordo com a realidade das comunidades. O diretor reconheceu que falta de informação. Exatamente, então como é que nós vamos participar disso? Mas, acho irmão, que devia ser vamos discursar assim, não vamos escrever nada. Eles são uma hora, temos um momento. Aqui, não, é no chá da rua. Essa é a ideia. Porque muitas coisas que estamos aqui a dizer, por exemplo, a lei que tem que fazer isso, a lei existe, e eles vão dizer que não é isso. Não, mas por favor, a nossa questão para ele já existe. O que estamos só fazendo nós estamos a reforçar, com base na lei, propor. Quer dizer, para saber que tem fundamento legal. Tem um fundamento legal. Com base na lei tal, sobre a lei de terra, que dá o direito tal. Com base no regulamento nacional sobre adiamentos e convênio sobre coisas. Exatamente. O fórum recomenda o seguinte. Então surgem as ideias como esta de como as populações que são os contemplados beneficiários do programa do governo devem participar na elaboração e implementação. Quer dizer, é nesse sentido que se complementa. Como é que se pode estabelecer parceria entre esses programas? Que se conhece o que é que o Estado, além disso, o que é que o Estado pretende fazer? Aquilo que o senhor disse, no fundo, ele já disse que há um plano federal. Mas o plano não está evidenciado. Está bem, mas agora é nesse aspecto que vai ser pedido. O plano está evidenciado. É nesse pedido. É nesse que nós temos aqui para fazer. Só para mudar e dizer. Está a falar bem. Mas é o que nós temos que fazer. É só dar a nossa ideia. A nossa ideia poderá ter consistência. Porque as leis mudam. Por favor, as leis mudam. A questão aqui é recomendar para que o governo, com base naquilo que ele já concebeu, que implemente e que aceite as ONGs da sociedade civil, por favor, que participar na elaboração e implementação dos projetos sobre habitação. É nesse sentido. Nós vamos dar as nossas opiniões. O secretário está aí para isso. Depois vai se redigir, está a perceber? Cada um dá a sua ideia. Já disse alguém, não vamos atacar as ideias dos outros. O objetivo não é... Mas eu colaborei apenas em ideias. Eu não estava sendo entendido. Vamos avançar. Sim, mas alguém. Sim. Acho que tomar. Acho que pode tomar, como diretor. Como é que ele deve esperar essa ideia? Não, ele sabe. Não, mas ele deixa isso, né? Bem. Acho que ele se reforçar até ali. O sombra da gente refluxo. Tá bom, vamos só. Não, ideia do. Não, só passou deu já um resumo. Quer dizer que a base. Tá vendo? Chegou uma base fundamental. Se não haver implementação dos planos de uma construção alta. Não lhe dá mais uma pergunta. Não lhe coloca mais uma pergunta. Temos que dizer, por exemplo, esse professor Batalha vai dizer aqui, quando está a elaborar esses planos, os ONGs de defesa dos direitos humanos estejam presentes para participar. Maior participação das pessoas. Porque eles que andam conosco. A minha ideia é assim. Eles que andam conosco. Deixa eu dar mais ideia. Vamos dar uma ideia. Esse é o governo. Não passar mais nada na sociedade. Eu quero participar da minha ideia. Não, não. Ele escreveu. Passar a informação que, olha, senhor, a sua casa está em uma área, é ali, tem grande administrador, tem prazo, como que vai demorar a minha casa, tem sítio que tem prazo, como que você leva a comunidade, e depois, a indemnização compatível, doutor, justa indemnização, doutor, e na indemnização, aqui não há que se faz aí, esse caso não pode entrar aqui, até que caso, como é isso? Informação é violar as suas competências. Não, mas ele não sabe. Está dentro do coiso. Você sabe que eu entendi isso. Que o chefe. Calma aí, claro. O chefe me disse que ele tem casa aqui para controlar o povo. O chefe tem direito de ter casa dele aí para controlar o povo. Você não tem nada aqui. Pobre. Ele, a casa dele está ali, você que vai sair. As instituições, a ordem do Estado, a ordem do Estado, das populações carentes que realmente não conseguem construir. Vamos, as nossas... Juntamos em momento mais para... Roubaram-nos o tempo. Não. O que é que